Maria, vê se te ajeita, passa uma escova nesse cabelo. Senão tu vai ser eleita nossa rainha do desmazelo. Espalha, pula a muralha, joga no lixo esse avental. Mulher é igual a toalha, bem enxutinha que é legal. Ai, Luanda. Uelê, uelê, uelê, lelê. Uelê, lelê, lelê. Uelê, lelê, lelê. Uelê, uelê, uelê, lelê. Uelê, lelê, lelê. Uelê, lelê, lelê. Esprego uma pedra, pome nesse calcanha tão requenguela. Que você não é se nunca pra andar caindo pelas tabelas. Mas quando estiver bonita, não mostre nada além da canela. Mulher é igual a retrato, só no escurinho é que se revela. Ai, Benguela. Uelê, uelê, uelê, lelê. Uelê, lelê, lelê. Uelê, lelê, lelá. Uelê, uelê, uelê, lelê. Uelê, lelê, lelê. Uelê, lelê, lelá. Depois diz pro teu compadre que com jeitinho e com mais cautela. Mulher nunca foi pandeiro pra batuqueiro batucar nela. Manda ele tomar tenência e juízo naquela cara larga. Mulher é igual a mandioca, se bater nela ela fica amarga. Aê, Angola. Maria, vê se te ajeita, passa uma escova nesse cabelo. Senão tu vai ser eleita nossa rainha do desmazelo. Te espalha, pula a muralha, joga no lixo esse avental. Mulher é igual a toalha, bem enxutinha que é.